andressedesmoral.com.br. Alguém pega essa tartaruga, por favor. Tartaruga! Eita, guitarra maluca, me consumir de arrepiar. Mas quando estou ali de arrochar, tô na tela, comanda essa danada. Chama a guitarra que eu quero arrochar. Dale, dale. Chora a guitarra que eu quero arrochar. André, André. Chora a guitarra que eu quero arrochar. Gê. Chora a guitarra que eu quero arrochar. Agiu, vamos lá. Agora vem a paradinha. As meninas vão dançando, remexendo a cinturinha. Nessa festa só vai dar eu e você. Chora a guitarra que eu quero mexer. Chora a guitarra que eu quero mexer. Chora a guitarra que eu quero mexer. Chora a guitarra que eu quero mexer. Chora a guitarra que eu quero mexer. Eu já estou ficando cansado de mandar essa guitarra chorar. E se você tiver a mim de arrochar, vou mandar essa danada. Chora a guitarra que eu quero arrochar. Chora a guitarra que eu quero arrochar. Chora a guitarra que eu quero arrochar. Chora a guitarra que eu quero arrochar. Chora que chora que chora que chora que chora. Eu quero arrochar. Eu quero arrochar. Eu quero arrochar.